cobrindo a imensidão, que as estrelas aparecem no infinito. Eu contemplo no poente uma nuvem reluzente, nesse instante tudo fica mais bonito. É aí que o Criador manifesta o seu poder e o seu imenso amor quis ao mundo conceder. Mas o homem desconhece a verdade e confunde a realidade com o seu próprio saber. Neste mundo e no porvir, nosso Deus foi quem criou com seu poder. Por mais que a ciência aumente, por mais que o homem tente, os mistérios ele não poderá ver. É aí que o Criador manifesta o seu poder e o seu imenso amor quis ao mundo conceder. Mas o homem desconhece a verdade e confunde a realidade com o seu próprio saber. A Sagrada Escritura é a verdade santa e pura, é por ela que devemos basear. Esse santo documento é o mais rico talento, queira ou não, o homem deve concordar. É aí que o Criador manifesta o seu poder e o seu imenso amor quis ao mundo conceder. Mas o homem desconhece a verdade e confunde a realidade com o seu próprio saber.